Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, ou até mesmo no céu. Mas se não tivesse amor, as palavras seriam como o som de gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, e ter tanta fé que poderia mover as montanhas do lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, tudo isso não adiantaria nada. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, muito menos vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz algo de errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo, com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons e conhecimentos e as mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E o que agora vemos é uma imagem perfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. 1 Coríntios 13. Sem a luta não há vitória, negou. Lembra disso.